eu vejo. Em breve voltará. Rima profética. Eu vejo o cara na vala, morreu por nada, metido a bandidão, o zica da quebrada. Eu vejo os moleque indo sem direção, achando que a vida é pura diversão. Eu vejo as novinhas aqui no baile se requebra, e tem menino bom se matando pela erva. Geração contaminada segue a decadência. Mundo da lua, muita loucura, até quando cês aguentam a frustração, o ódio, a ganância, a arrogância, doença que é herdada desde sua infância. Maldito ao dinheiro que corrompe meus irmãos, estrada ilusória leva vários pro caixão. O tempo está acabando, hein, tio, cê tá marcando, vai se cumprindo a profecia, Cristo está voltando. Eu olho para o céu e vejo a redenção, eu olho para a cruz e contemplo a salvação. Eu vejo o mundo em grande perdição, sou Domingo Morra nessa geração. Eu vejo que tenho que me preparar pra glória do Pai que em breve vai voltar. Eu vejo o ódio nos corações, rumores de guerra entre as nações. Eu vejo a palavra se cumprir, não prepare-se, o rei está por vir. O sangue do cordeiro no madeiro derramado, o sacrifício feito foi pelos meus pecados. Eu vejo promiscuidade, corrupção moral, violência social, sem vida espiritual. Estão em danger, o mundo em desespero. Sociedade moderna se afunda em seu próprio erro. Apostasia, prostitutas do evangelho transformaram nossa fé em um mundo de comércio. Eu vejo artista gospel na cena dando guela, enquanto lá de cima Cristo olha pra favela. Eu vejo na humildade adoração, um pecador arrependido prostrado no chão. Eu vejo um céu aberto e um grande trono branco, e a noiva do mestrão com ele se encontrando. Tão certo e real como 10 e 10 é 20. Cristo vai voltar, pois ele ainda vive. Eu vejo o mundo em grande perdição, sou Domingo Morra nessa geração. Eu vejo que tenho que me preparar pra glória do Pai que em breve vai voltar. Eu vejo o ódio nos corações, rumores de guerra entre as nações. Eu vejo a palavra se cumprir, então prepare-se, o rei está por vir. Eu vejo o povo perdido, tudo iludido, massa de manobra nas mãos do inimigo. Também vejo aqueles que se paganhou a cena, saíram da matrix, se jogaram da arena. Estão hoje na presença do Senhor, vivendo intensamente, recebendo seu amor, contemplando o céu aberto, vendo a glória do eterno. Sua presença em nosso meio hoje é manifesto. Eu vejo a unção, eu vejo o poder, eu vejo o céu aberto e a glória que descer. Também vejo o coração arrependido, quebrantado, das mãos do Criador, por ele sendo moldado. Eu vejo a oração do justo tem poder, quando ele ora que o inferno faz tremer. Eu vejo várias fitas e tenho que preparar pra glória do Pai que breve vai voltar. Porque nem tudo está perdido, eu vejo uma saída, Cristo vem buscar sua igreja tão querida. Então meu truta, arrependa-se, eu vejo que estamos bem perto do fim. Eu vejo o mundo em grande perdição, sou Domingo Morra nessa geração. Eu vejo que tenho que me preparar pra glória do Pai que em breve vai voltar. Eu vejo o ódio nos corações, rumores de guerra entre as nações. Eu vejo a palavra se cumprir, não prepare-se, o rei está por vir. Come.